canal no YouTube. DJ Dom Máximo. Solteiro hoje no Carabao, que veio pra cá e deu de cara com o ex ou a ex. Não joga em direta não, hein? Eu sei que você ainda gosta dessa pessoa. Você ainda gosta, não gosta? Então fala assim pra mim, fala. Foram tantas indiretas, eu não percebi. Ele tá aí, filha? Que o amor da minha vida sempre esteve aqui. Aqui. Que eu vi as minhas queixas, nunca me dizia não. Nunca disse se eu estava no seu coração. Você perdeu a chance, não foi? Eu perdi a chance de ser feliz. Eu perdi você, não foi porque quis. Mas todos os abraços que eu ganhei, de alguma forma vocês guardei. Top DJ do Brasil, DJ Tom Máximo, the best production, number one in the city. Que coragem você tem de me ligar às 4 da manhã pra me falar de amor? Ela tomou um gin. O que você tomou? Quanta audácia você tem de imaginar? Sua voz faria eu reconsiderar o que você tomou. Diz que me ama quando bebe, mas quando acorda se esquece desse amor. Hoje abraço aí a Cláudia, a Giovanni da padaria Três Irmãos, Nair Jus e o Cláudio Júnior, Pamela e o meu amigo Bagulho e a família. Rola papo! E me deixou uma bolsa da Chanel no braço, ou uma sacolinha de supermercado, com dor de cabana no pé, Carabao. Ou até mesmo um chinelo é. E o garoto? Com mais de 1 milhão de seguidores, ou mais ou menos conhecida aí. Tiago da Carne e o Alan Chuchu de Abaitetuba. Eu ia te amar do mesmo jeito, Carabao. Falando frentemente um aos três lindos, ou cheia de sotaque do interior, acordando sorrindo com bom dia, ou com a cara fechada de um mau humor, risoto, camarão e vinho tinto, ou um dogão que vende brinde um refri. Meu amigo Isaías, Abinael amor, e o Cacau Show, todo mundo aqui, ó. E o ganhador da loteria achando que tem sorte, sou todo, sou eu. 7 bilhões de pessoas no mundo que você me escolheu, me escolheu. E sobre ser feliz, te amar foi a melhor coisa que eu fiz. E sobre o amor só tenho uma coisa a dizer: você. O Carabao detona com. Você diz que não faz amor com mais ninguém. DJ Tom Máximo está sofrendo agora. Juro que estou bem. Carabao! Se arrepende e chora por mim. E a equipe do trio Álvaro. Alô, Marcelo, Naldo, Juciette, Bastilha e a Anne. Tive que guardar todos os sonhos que sonhei, se foram pra não mais voltar. Você foi meu grande amor e eu sempre só fui seu bem. Te entreguei meu coração. Já chorei demais por não ter você. Dei adeus essa paixão. A gente acabou de fazer amor. Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei. Jura? Eu juro que nunca pensei. DJ Tom Máximo. Seu sentimento é mais que esse prazer que você me dá. Posso te enganar, não sinto o mesmo que você. Não posso negar que viaja em seu corpo. Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu seu rosto. Mas quando bate a noite, a solidão que vem, eu vou pros braços de outra pessoa. Juro, não queria te machucar. Eu sei que vai doer demais seu coração. E aí, meu parceiro Reinaldo da farmácia, o Evaldo, Max e Flávia, é, e o Nenê e a Clara. Eu fico com ela, mas vou te ver. Duvido que isso só aconteça com a gente. Você é feito droga e eu sou dependente. E você? DJ Tom Máximo, Carabal, o Furioso do Marajó. E aí, você cansou de ficar sozinha? Cansou, meu bem? Cansei de ficar sozinho. Na rua não tem carinho. Oh, oh. Leva pra casa. O amor sempre fui bandido. E agora estou perdido. Oh, oh. Leva pra casa. Tive que perder você pra ver que estava errado. Cansei de ver Jesus da Quinta das Estrelas, da Shopee, Diana de Ewa, um abraço! Hoje eu sei que me dei sempre a pessoa errada. E o amor que ganhei, só eu sei. Não valeu nada. Hoje eu sei. E aí, Edinaldo e a Mari Ribeiro? Eu tanto procurava, meu amor, é você. Oh, oh, leva pra casa. Ela ligou terminando tudo entre eu e ela. Segura essa! E disse que encontrou outra pessoa. Outra pessoa. Oi? Ela jogou os meus sonhos todos pela janela e me pediu pra entender. E a Maria Clara, você e essa Ana, Wanda, Cacau, Diane, como se o e a família Malibá. Você feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e os abraços. E pra machucar, ainda brigou comigo. Foi, Manu. Disse em poucas palavras, por favor me entenda. O seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigos. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei. Oh, oi? Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. Alô! Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Toca mais uma, então! Nosso amor é ouro, joia rara de se ver. É chuva de sonhos coloridos com prazer. Somos o desejo e a paixão, nós somos um querer. Carabao. Coração na boca, um sorriso no olhar. De amar. Nosso amor é sangue e coração. É sonho que eu jamais quero acordar. Apaixonadamente apaixonados, como peixe e o mar. Somos a semente e o chão. Somos como a arca e o tesouro. Nosso amor é forte, é diamante. Nosso amor é ouro. Poder ligar. E aí, Nauber Magnata? Não sei o que fazer, amigo louco um beijo. Quero seu amor agora, não a saudade depois. Seu carinho pela vida fora. E a galera do supermercado Avenida, alô Maurício, Deca, e a Morena e a Bia. Cauê tá tirando uma diária hoje, é? Direção. É certo que um certo dia a vida nos separe. Só queria uma extra. Era isso que tu queria, mortadela. Quero flores sem vida. Bora ver festa de prefeitura. As lágrimas de despedida, não estaremos perto pra enxugar. Yeah! Eu quero viver a vida. Quero flores sem vida, colhidas no jardim do amor. Yeah, yeah. Eu quero viver a vida. Quero flores sem vida, colhidas no jardim do amor. Alô! E o baile? Já não dá mais pra ficar do jeito que a gente está. Você pra lá, eu pra cá, e só me procura na hora H. Um abraço, Elisa, João, Vânia, Mari e a Dani, Dinei e a Tatiana, os amigos do Vegas. Me chama de bem, me usa, abusa e me deixa na mão. Vem. Vem, meu amor, vem pra cá. Eu já estou cheio, cheio de tanto esperar. Vem, meu amor, vem pra cá. Eu já estou cheio, cheio de amor pra te dar. Vem, meu amor. Nosso canal no YouTube, DJ do Máximo. Eu vou encontrar uma espaçonave do amor no infinito. E aonde ela for? E aí, meu amor? Por favor, meu amor, aonde ela está? Carabau. Conte logo uma história. Desbicha um papo legal, informal. Isso é uma praça mora. Eu quero é sempre mais. Esse amor, esse espaço infinito está indo longe demais. E bem mais rápido do que meu próprio grito. Eu quero é sempre mais. Esse amor, esse espaço infinito está indo longe demais. E bem mais uhul! Do que meu próprio grito. Carabau, Carabau. E o baile. E o baile pra você. Queres tu saber por que mandar e quem foi? Paraenses, escutem, DJ Tom. Pensas tu quem foi o seu mais novo rapaz? Mando só para... E o barbeiro Caneto oficial da Vila Maiota. Alô, DJ Lucas! Chamo você. Que Popê. Existo sem paz. Com o coração vivendo a Deus. Que aqui um dia vai. DJ, ele é o Evolution. E o Leno atrevido, DJ Pichote. Minha de mim demais. Mirim. Como eu preciso de Ciro de Barcarena. E no Clube Acevedo tem Carabao. Tem Carabao pra você. Começando 10 da manhã e a festa vai até 3 da manhã. E você não pode perder. É hoje, Banda Mega Pop Show e Carabao no Clube Acevedo. E você não pode perder. Cia, de Grapé Beri, tá aqui com a gente. Aqui, sempre. Você. Carabao, o furioso do Marajó. Todo tempo que eu fiquei, ai mamãe, distante do seu coração, descobri que nem o tempo apagou minha paixão. Sei que agora estou sozinho. Tiaguinha Avalanche, a primeira dama. Alô, meu gordo do frango curtido Carabao. Mas me vem sua lembrança e aumenta o meu sofrer. Eu quero dizer que a saudade que eu sinto agora, meu bem, me fez entender o meu erro quando eu fui embora. Eu sinto agora, meu bem, me fez entender o meu erro quando eu fui embora. Carabao, o furioso das recordações. Benzinho, cadê você? Já tem mais de uma semana que eu não vejo você. Hey, hey. E o telefone, Doquinha? Quando o telefone toca, vou correndo atender. Não escuto a sua voz, meu coração quer se perder de amor por você. Benzinho. DJ Pepe Mix, lá de Capanema, está aqui com a gente. Tá sozinha? Dizendo que está sozinha. Sozinha eu estou, esperando por você. Trancado num apartamento, só pensando em você. Sonhando, beijando teu rosto, abraçados corpos nus, sem censura e sem ninguém. Te amo, te chamo, meu bem. Sonhando, beijando teu rosto, abraçados. Rei dos copos, rei dos copos, não dança. Sem censura. Se não. Te amo, te chamo, meu bem. Meu amor, que bom que eu tenho você. E aí, mamãe? Nesse momento de paz, de muito amor e prazer. Carabao. Seu corpo aquece o meu frio, seu beijo me excita.

E a Natasha Lupriscila! Ei, não brinque comigo assim. Não diga que somos amigos. E a Larissa Paissandu tá aqui no Carabao. Sei, o tempo já se passou, mas em mim quase nada mudou. Eu ainda espero você. Nosso canal no YouTube, DJ Tom Máximo. Hoje alguém me falou de você. E aí, João Vitor, Tainara, e a Daiane Souza, e a Neide, alô Alex, Deus, e a Vanessa. Que eu vou te encontrar, é só telefonar, é só telefonar. Eu estou aqui, me dê um sinal, que eu vou te encontrar, é só telefonar, é só telefonar. O Riba e o Sila Ludes, alô Socorro de Belém, me falar. Carabao, a vontade de estar junto a mim, o desejo de me agarrar, o amor sem fim, o sonho se realizar. Mas o seu desprezo me tortura demais, não consigo viver. E aí, Cacau, calma de bar. Passo sem você, penso que vou te perder, Carabao. Mas o seu desprezo me tortura demais, não consigo viver desse jeito. As horas que passo sem você, penso que vou te perder. Você me deu o desprezo, posso merecer. Um dia o mesmo desprezo voltará para você. Você me mais, mais. E nessa hora o negócio complicou. acendia mais. Ela gritou: ai, ai, costura mais. Égua, tu quer mais? Não teve jeito, a minha máquina me enguiçou, minha agulha entortou, nem pra frente nem pra trás. O Rei do Norte. O Rei do Norte chegou. DJ mais Tomás. Credo. Mais credo. Máximo. Mas quando você é assim, só malzinho pode te curtir. Mas credo, não deixa te tocar, não chega nem perto de mim. Mas quando você é assim, só malzinho pode te curtir. Cheira, dance comigo a noite inteira. Cisca, cisca, varejeira, dance comigo a noite inteira. Ela está em todo lugar. Ela gosta é de passear. Passeia, passeia. Rebolando, essa batida é de arrepiar. Cheiro de pista é boa pra dança. Aumenta o som, meu bem, aumenta o som, meu bem, aumenta o som, meu bem, aumenta o som, DJ, aumenta o som, meu bem, aumenta o som, meu bem, aumenta o som, meu bem, aumenta o som, DJ. Eu só quero amar, me dá um beijo. Quero te encontrar. Na época. E não te vejo. Te amo e te quero. Amor com seus mistérios. Meu amigo Cacá Carlinho, presidente da banda. Medida show! Campeão para esse aí da banda! Aí de Belém do Pará, melhor do Brasil! É dia feita! O sol está nascendo e o vento está soprando. Carabão! Os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Já já tem André Máximo! Vamos nos encontrar pra lá de Troncamento. Alô, Creuza, comitiva! Amarela da BR-300. Carroça é festa! Lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. O que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? Oh.

menino Cleiton e o Gleice e o Magno. Vou te mostrar, vou te conquistar. Eu quero tudo com você, deixando a nossa emoção no ar. Papai, é o menino em festa, papai. Tá pegando fogo. Especial, vou te mostrar. E aí? Vou te conquistar. Eu quero tudo com você, deixando a nossa emoção no ar. E se você quiser viver esse lance comigo, e se me perguntar se está tudo bem, eu te digo: é o arilu, isso é o arilu. Meu canal, DJ Tom Máximo. Tom Máximo. E ative o sininho.